DJ Ricardo Saudade, trazendo as melhores músicas até você. DJ Roger Mix, aperta o play, meu DJ. Quando eu tocava e cantava pra ela. Eu pego o telefone e falo ao amigo locutor: por favor, repete essa canção que você tocou. Essa canção me faz lembrar do sorriso dela, quando eu tocava e cantava pra ela. Amigo locutor, repete por favor. Essa canção me faz lembrar do sorriso dela. Amigo locutor, saudade dela. Amigo locutor, repete por favor. Essa canção me faz lembrar do sorriso dela. Amigo locutor, me escute por favor. Eu tô bebendo e tô chorando de saudade dela. Eu tô bebendo e tô chorando de saudade dela. Eu tô bebendo e tô chorando de saudade dela. Roger Beats, é claro, aqui você não para de dançar, porque é uma música atrás da outra. Venha falar dos amigos de coisas passadas. Foi você, na verdade, quem sempre deixou tudo em vão. Sempre estive presente a você, sem ter hora marcada. Mas você se saiu de mansinho e deixou só paixão. Mas vou atrás de você, vou te ligar e vou gritar teu nome. E vou querer que você esteja sempre comigo, por onde eu for. Eu tô levando a sério, não adianta pedir que eu te esqueça. Tá tatuado no meu coração o nome desse amor. Eu vou atrás de você, vou te ligar e vou gritar teu nome. Querer que você esteja sempre comigo, por onde eu for. Eu tô levando a sério, não adianta pedir que eu te esqueça. Tá tatuado no meu coração o nome desse amor. Sabor Açaí Evolution. Falar dos amigos de coisas passadas. Foi você, na verdade, quem sempre deixou tudo em vão. Sempre estive presente a você, sem ter hora marcada. Mas você se saiu de mansinho e deixou só paixão. Mas vou atrás de você, vou te ligar e vou gritar teu nome. E vou querer que você esteja sempre comigo, por onde eu for. Eu tô levando a sério, não adianta pedir que eu te esqueça. Tá tatuado no meu coração o nome desse amor. Eu vou atrás de você, vou te ligar e vou gritar teu nome. Querer que você esteja sempre comigo, por onde eu for. Eu tô levando a sério. J. Ricardo, e a Inconcorrência? Banda Açaí Pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Por que está me ligando tão tarde? Que já não temos mais nada pra fazer.

te adora e que te quer. Que às vezes chora, se desespera e só você não vê o grande amor que sinto por você. Com muita humildade e simplicidade. E isso não se compra, se conquista. Mas nunca esquecendo o carinho e o respeito pelos outros concorrentes. Não pergunte como estou, foi você quem provocou essa dor maior que eu. Sem desculpa, sem perdão, sem culpado, sem razão, foi você que escolheu. Seu sorriso era meu, eu era de você. Eu te amo foi a frase, não pensei pra te dizer. As perguntas sem respostas que ficaram pelo ar, tá na cara que eram minhas. Meu amor, perdi a conta que parei para te ouvir. Fui palhaço, fui criança, brinquei pra te ver sorrir. Essa lágrima é minha, não me peça a metade, porque não vou dividir. Da direita pra esquerda, a chave tranca quando gira. Tô deixando a verdade, tô levando a mentira. Mas o dia que foi nosso, me desculpe, mas não posso. Deixa aquele passe em branco. Eu não quero nada em troca, o que eu faço não tem preço. Minha saudade tem nome, telefone e endereço. Não me peça explicação, eu seguro uma paixão com o coração do avesso. Pergunte como estou, foi você quem provocou essa dor maior que eu. Sem desculpa, sem perdão, sem culpado, sem razão, foi você que escolheu. Seu sorriso era meu, eu era de você. Eu te amo foi a frase, não pensei pra te dizer. E as perguntas sem respostas que ficaram pelo ar, tá na cara que eram minhas. Meu amor, perdi a conta, parei para te ouvir. Fui palhaço, fui criança, brinquei pra te ver sorrir. Essa lágrima é minha, não me peça a metade, porque não vou dividir. Da direita pra esquerda, a chave tranca quando gira. Tô deixando a verdade, tô levando a mentira. Mas o dia que foi nosso, me desculpe, mas não posso. Deixa aquele passe em branco. Eu não quero nada em troca, o que eu faço não tem preço. Saudade tem nome, telefone e endereço. Não me peça explicação, eu seguro uma paixão com o coração do avesso. Da direita pra esquerda, a chave tranca quando gira. Tô deixando a verdade, tô levando uma mentira. Mas o dia que foi nosso, me desculpe, mas não posso. Deixa aquele passe em branco. Eu não quero nada em troca, o que eu faço não tem preço. Minha saudade tem nome. DJ Roger Mixi. Eu estou esperando você me aparecer com seu sorriso lindo outra vez pra me dizer que não foi só um sonho o que houve. Agora, meu amigo Tony Brasil, deixa comigo Walter Melo, é só paixão. No quarto as lembranças quase me fazem chorar. Eu não imaginava que